acabar. Quem é que aqui está opção? Na manifestação vejo seu perguntar. Ir pra rua e protestar, irão de qualquer lugar. Ir pro templo e orar, ir pra guerra e atirar. Quem foi que disse essa mentira que pra ser feliz da vida vai só pedir? Quem é que no dia a dia não vê uma saída e vai desistir? Ir até chegar no fim, segue sempre dirigir. Pense bem pra não explodir. Só quem é, cola na banca. Zona Norte, Sul e Piranga. Salve Oeste, Leste e Itaquera. É nóis que tá. Só quem é, cola na banca. Zona Norte, Sul e Piranga. Salve Oeste, Leste e Itaquera. É nóis que tá. E se duvida, não complica. Explica de que modo bem vive a vida. Com corrupção, qual é a noção? Estudo inteligência, toda a população. Por isso aí, estamos aí. Olhe pro lado, ó, nós aqui. A cara cola, pode crer que tá em toda área, em todo dia. Do jeito que tá, o escuro chegou. Estudo evoluiu, conquistou. Você não está acostumado, é a hora de entregar. Tá tudo tomado no poder da cura, no simples olhar. No pequeno gesto, ninguém dorme. Sempre conforme, pra cá positivo e injeto. Só quem é, cola na banca. Zona Norte, Sul e Piranga.